O Senhor lava os pés dos apóstolos. Era noite de quinta-feira, antes do dia solene da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora, e que ao morrer voltaria à casa do Pai. Terminada a ceia, com Judas decidido a vendê-lo, ele, filho único de Deus, cheio de carinho e de amor para com os seus, levantou-se da mesa, depôs a sua veste e, pegando-lhe uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Grande exemplo de humildade e de amor o Senhor deixou. O amor nunca considera menor qualquer trabalho, por mais humilde que seja. O Senhor aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, não tendo repulsa em lavar os pés dos apóstolos. Depois lavaria com seu sangue os nossos pecados. Começou com Pedro, a quem deu o primeiro lugar como chefe dos apóstolos. Assim deve começar a limpeza e reforma dos costumes, pelos que presidem. Pedro, ao ver um acontecimento tão incomum, negou-se com a veemência costumeira: Senhor, queres lavar-me os pés? O Senhor insistiu, pois embora a negativa de Pedro nascesse por respeito, também era devido à ignorância. Não sabia que o Senhor pretendia com isso traduzir a necessidade de limpeza interior, antes de receber o corpo e o sangue que seria dado pouco depois. Somente o Senhor pode lavar nossos pecados. Tudo isto queria o mestre ensinar a Pedro, que via somente as aparências. Com isso Jesus respondeu: o que faço não compreendes agora? Pedro continua obstinado com a teimosia, pensando que a única razão era dar um exemplo de humildade. Assim não consentiria que o Senhor se humilhasse a seus pés e respondeu energicamente: jamais me lavarás os pés. Diante da teimosia de Pedro, aquele que lavaria todos os pecados, respondeu com firmeza: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ficou claro que a negativa de Pedro nascia inteiramente do respeito e da humildade. Ao entender a importância da limpeza, ofereceu-se para que fossem lavados não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. O Senhor respondeu: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Uma pessoa pode estar limpa de pecados mortais, entretanto sempre restarão pecados veniais. É necessário, então, que se lave e se purifique para receber o corpo e o sangue de Cristo através do sacramento da penitência. O Senhor tinha cravado no coração a perdição de Judas, com muita compaixão, pensando que Judas poderia se arrepender, acrescentou: vós estáis limpos, mas não todos. Depois de ouvir o que o Senhor tinha respondido a Pedro, todos deixaram lavar os pés e não houve a mínima resistência. O Senhor deixou um ensinamento: devemos fazer com os nossos irmãos a mesma coisa que ele fez conosco.